Ligo quando der, ligo, ligo quando der. A noite é um perigo e tá lotado de mulher. Ligo quando der, se de repente der. Cachorro noturno, curta noite com mulher. Ligo quando der, se de repente der. Sem coleira, com sem duro, eu sei o que ela quer. A noite é só perigo, elas gostam de um carinho. É chapado no vocal, nas palavras no ouvido. Beijo no pescoço tem, pegada forte também. No estilo marginal, eu sei que elas vem que vem. Gosta dos rolê, mas sem se envolver. Embriagada com uma lã, na night eu e você. Em meio escurecer, narra a lua. Vamo aí, esqueço meus B.O. Hot play, só prazer. Amor proibido, né? Sabe como é? Minha pegada, meu romance linda. Ligo quando der. Meu coração vagabundo não se estremece. Curte um corpo a corpo, uma dose, os dois no pé. Se amanhã não te ligar, desculpa, tô nos corre. Entre pólvoras, gatilho, meu coração é um corre. Sete palmos, sete ondas, sete virgens, sete vidas. Sete love, sete trilha. Altas horas, nós na pista. Ligo quando der, se de repente der. Cachorro noturno, curta noite com mulher. Ligo quando der, se de repente der. Sem coleira, com sem duro, eu sei o que ela quer. Ligo quando der, ligo, ligo quando der. A noite é um perigo e tá lotado de mulher. Ligo quando der, ligo, ligo quando der. Sem coleira, com sem duro, eu sei o que ela quer. Meia noite, os grave comem na pista, o dia é hoje. Dois malandres, duas minas de testemunha. Só as estrelas e a lua, rumo ao abate tio e as dona nua. Desliga o celular, fight, drink, foda a cama. Motel pra te amar, nega, não se apaixone. O malandro adestrado, essa noite é todo seu. Don Juan, les favelês, bom papo convenceu. No clima, no quarto, seu beijo, seu lábio. Aprecia suas curvas, seu cabelo molhado. No espelho dá pra ver o semblante do prazer. Cama sutra perderia se visse eu e você. Uma dose pra nós dois, um trago. O reflexo da PT, seu corpo é um pecado. Complemento de bandida, jeans, sexy mulher. Sem flores nem bombom, ligo quando der. Ligo quando der, se de repente der. Cachorro noturno, curta noite com mulher. Ligo quando der, se de repente der. Sem coleira, com sem duro, eu sei o que ela quer. Ligo quando der, ligo, ligo quando der. A noite é um perigo e tá lotado de mulher.